Gol no 816, boa noite. Taxia via Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa e Juliette 09. Gal 024, Bonnet 41, contact us on Salvador departure, 120.8. 120.8, reporte Gal 024, Bonnet 41. Passa, boa noite, reporte Gal 024. 024, evening, with the contact, book departure, climate set level 390. Book departure, climbing level 390, Gal 024. São 3152, chame Recife, 126.85. 2085 para 3152. Sim, para o solo. Sou Mike Alfa TV, tive a autorização de reboque do Pátio 3 para a posição 8 do Pátio 1. 08 do Pátio Uno? Afirmativo, senhor. Autorizado, autorizado. Inicial reboque, reporta para ingressar no pátio principal. Gol, quais são? O TAM, Mike, Alfa, Quebec. É, reportarei. Control. Go ahead, Zulu 024. On the present, fly direct Intel, India November, Tango, Oscar Lima. From the present, direct to Intel. Thank you so much, Zulu 024. Zero 024, call receive now 126.85, if enable 125.45. Auto 685, enable 125.45, Zero 025, correct. Latam, mais sinal com a frequência, ele está brilhando no retorno da Inglaterra no estado de Sul-Sul, até a posição 8. Autorizado, autorizado até o portão 8, Mike Alfa Quebec. Obrigado. de Alfa RTB, informe sempre do reboque, posição 8, calçado, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Mike, Alfa Quebec. Pessoal, no... Bom dia, é o TAN 3520, sentindo informação Delta, Aracaju, 190. Bom dia, Aracaju autorizado, nível 190. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. A frequência do controle em 120.8. Aciona 5143. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com primeira curva à esquerda. Puca, Jamo, Aracaju, 5143 acionado, 2080 controle, TAN 3520. Correto, chama pronto, pushback acionar o TAN 3520. Chama pronto para o push, e acionamento, TAN 3520. Autorizado, chama táxi, TAN 3520. Autorizado, chama na ponta, para o táxi, TAN 3520. Para o Sacristão 3520, 52 a bordo, 1 hora e 50, alterna Recife. Pesado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, com ajuste 1012, tem um bom voo, TAM 3520. 1012, direita Índia, no ponto de espera, chamar para 1295, TAM 3520, Orange. Torre Salvador, bom dia, 3520, espera da 10, pronto. 3520, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 080 graus, 08 horas. Vem decolar, 3520. Decolado aos 18, chame o controle 1208. 208, boa noite, são 3520. Controle Salvador, são 3520, boa noite. E 520, boa noite, contato radar vigilância. Vigilância. muito boa noite. Boa noite no SEC. Gol 18 no 7, boa noite. Pronto, Cobre Guarulhos. Pronto, senhor. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto à posição Bridge. A frequência do controle em 120.8, aciona 5152. Ok, de Guarulhos, 360 no zero direita, tá? É o Leda, Leda direto, Bridge, pro Zulu no meia, pra Motel Zulu, direto, Bridge, 208, 5252, 807. Correto, portão 09, chama pronto, gol no 8, no 7. Agora. Um 3520 Recife, um 2085. Um 2085, boa. Salve Salvador, Salve Salvador, aqui é o Golf Oscar, Quebec. Golf Oscar, Quebec, prossiga para o sol. Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, gate número 10. Autorizado inicial reboque, reporta para ingressar no pátio 1, o Golf Oscar, Quebec. Chamar para ingressar no pátio 1, okay. Confirmando, o portão de destino é o 10, não é isso? Afirmo, 10. Sente. Gol no 897 ao sol. Prossiga. Tem um estimado para iniciar o puxo? Imediato, autorizado. Ciente, no portão 09, faça uma coordenação com o pessoal de pátio e reposte através do portão 08 para iniciar o táxi. Gol no 897. Através do 08 para iniciar o táxi. O Gol Fiosca Quebec na escuta? Afirmativo, senhor. mantenha a posição na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1. Entendi, aguardando. 21, 3 horas e 50, Galeão. Autorizado táxi via Pat 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 2. Tem um bom voo, gol 18, 17. Índia, 1895, 0 no 2, 1898.